repente. Ninguém tem culpa se foi o amor que grudou na gente. Eu também amo você, yeah, yeah. Oh, oh. Foi tudo culpa do amor, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Vem, meu amor, vem me fazer carinho. Eu sou seu garotinho, tu és minha flor. Me apertando em seus braços, eu sou seu macho, tu és minha flor. Me aperta em seus braços, eu sou seu macho, me mata de amor. Vem, me aperta em seus braços, eu sou seu macho, me mata de amor. Puxa o sol e vai. Você conquistou meu coração com o seu jeitinho delicioso de olhar pra mim. Garoto maroto, ouvi. Eu quero você todinha pra mim. Vamos viver juntinhos eternamente, um amor sem fim. E vem que eu te dou meu amor, yeah, yeah. Oh, oh. Tô tudo culpa do amor, yeah, yeah. Oh, oh. Seu garotinho, tu és minha flor. Vem, meu amor, vem me fazer carinho. Eu sou seu garotinho, você é minha flor. Eu disse, me aperta em seus braços, eu sou seu macho, me mata de amor. Vem, me aperta em seus braços, eu sou seu macho, me mata de amor. Vem, me aperta em seus braços, eu sou seu macho, me mata de amor. Eu sou seu macho, me mata de amor. Puxa o solo e vem comigo assim, ó.